Ficheiro 29, página 218. O canhão dispara. Vemos a aeronave surgir por cima da zona onde começou a onda e colher um corpo das árvores. 12, penso. O círculo de água acalma-se lentamente, depois de absorver a onda gigante. Voltamos a arrumar as nossas coisas na areia molhada e estamos prestes a sentar-nos quando as vejo. Três figuras, a cerca de 2 raios de distância, entrando aos tropeções na praia. Ali, digo baixinho, acenando com a cabeça, na direção dos recém-chegados. O Pita e o Finnick seguem-me o olhar. Como se o tivéssemos combinado, recuamos todos para as sombras da selva. O trio parece estar em má forma. Isso percebe-se imediatamente. Um deles está a ser arrastado por outro e o terceiro anda aos círculos como um louco. Estão todos vermelhos, como se tivessem sido mergulhados em tinta e postos a secar. Quem são? Pergunta o Pita. Ou o quê? Mutantes? Começo a esticar o arco, preparando-me para um ataque. Mas a única coisa que acontece é que aquele que estava a ser arrastado cai na praia. O que estava a arrastá-lo bate com o pé no chão, parecendo frustrado, e num aparente acesso de mau gênio, volta-se e empurra o louco que está a andar às voltas. O rosto de Finnick anima-se. Joana! Chama e desata a correr em direção às coisas vermelhas. Finnick! Ouço a voz da Joana responder. Troco um olhar com o Pita. E agora? Pergunto. Não podemos deixar o Finnick, respondeu. Suponho que não. Anda então, resmungo. Porque mesmo que tivesse feito uma lista de possíveis aliados, a Joana Mason não estaria nela de certeza. Corremos pela praia para onde o Finnick e a Joana acabam de se encontrar. Quando nos aproximamos, vejo os companheiros dela e fico confusa. Aquele é o Beatty, deitado de costas na areia, e aquela, o Iris, que voltou a levantar-se para continuar a andar às voltas. Ela está com a Iris e o Beatty. Ampere e o Voltes? Interroga o Pita, igualmente surpreendido. Tenho de saber como é que isso aconteceu. Quando os alcançamos, a Joana está a apontar para a selva e a falar muito depressa com o Finnick. Pensávamos que era chuva, sabes? Por causa dos relâmpagos, e estávamos todos com tanta sede, mas quando começou a cair, vimos que era sangue, sangue quente e espesso. Não conseguíamos ver, não conseguíamos falar sem o engolir. Andámos por lá aos zigzags a tentar sair. Foi então que o Blight chocou com o campo elétrico. Sinto muito, Joana, diz o Finnick. Levo algum tempo a situar o Blight. Penso que era o colega da Joana do Distrito 7. Mas não me lembro de o ter visto. Pensando melhor, acho que ele nem sequer apareceu nos treinos. Pois, bem, ele não era grande coisa, mas era do meu distrito, responde a Joana. E deixou-me sozinha com estes dois. Ela empurra o Beatty, que mal respira, com o sapato. Espetaram-lhe uma faca nas costas, junto à cornucópia. E ela. Olhamos todos para a Wyrus, que anda aos círculos, coberta de sangue seco. E murmurando, tic-tac, tic-tac. Sim, já sabemos, tic-tac. Ampere está em estado de choque, explica a Joana. Isso parece atrair a Wyrus na direção da Joana, que a empurra bruscamente para a praia. Fica quieta, está bem? Deixa-a em paz, protesto. A Joana semicerra os olhos castanhos, fitando-me com ódio. Deixa-a em paz, repete ela, cerrando os dentes. Depois avança para mim e, antes que eu consiga reagir, dá-me uma bufetada com tanta força na cara que fico a ver estrelas. Quem achas que os tirou daquela maldita selva para ti? Sua! O Finnick pega nela, atira-a para cima do ombro, leva-a para a água e mergulha-a repetidamente enquanto ela se contorce e grita uma série de coisas realmente insultuosas contra mim. Contudo, não uso o meu arco, porque ela está com o Finnick e por causa do que ela disse acerca de os ter trazido para mim. Que quis ela dizer? Tirou-os da selva para mim? Pergunta ao Pita. Não sei. Tu querias ficar com eles, a princípio. Lembra-me eu. Sim, queria, a princípio. Mas isso não responde à minha pergunta. Olho para o corpo inerte do Biti. Mas não ficarei com eles por muito tempo se não fizermos alguma coisa. O Pita levanta o Biti nos braços. Eu pego na mão da Wairas e voltamos para o nosso pequeno acampamento na praia. Levo a Wairas para a água e obrigo-a a sentar-se no baixio para que se possa lavar um pouco. Mas ela apenas junta as mãos e continua a murmurar tic-tac. Solto o cinto do Biti e encontro um pesado cilindro de metal atado com uma corda de trepadeiras. Não consigo perceber o que é, mas se ele achou que valia a pena guardar, não serei eu que o vou perder. Atiro para a areia. As roupas do Biti estão coladas ao corpo com sangue. Por isso o Pita segura-o na água enquanto eu tento descolá-las. Levamos algum tempo a tirar o fato macaco. E depois descobrimos que a roupa interior também está encharcada de sangue. Não temos outra opção senão despi-lo completamente para o limpar. Mas devo dizer que isso já não me faz grande impressão. Passaram tantos homens nus pela mesa da nossa cozinha este ano que depois de algum tempo acabei por me habituar. Estendemos a esteira do Finnick e deitamos o Biti de barriga para baixo para podermos examinar-lhe as costas. Tem um rasgão com cerca de 15 centímetros da omoplata ao fim das costelas. Felizmente não é muito fundo. No entanto, percebe-se pela palidez da pele que ele perdeu muito sangue e que continua a sair da ferida. Sento-me sobre os calcanhares tentando pensar. O que é que eu tenho que possa usar? Água salgada? Sinto-me como a minha mãe, quando o seu primeiro remédio para tratar tudo era a neve. Olho para a selva. Aposto que teria ali uma farmácia inteira se soubesse usá-la. Mas estas plantas não são as minhas. Depois penso no musgo que a Mags me deu para assoar o nariz. Volte já, digo ao Pita. Felizmente, o musgo parece ser bastante comum na selva. Arranco um bom bocado das árvores mais próximas e levo-o para a praia. Faço um penso grosso com o musgo, coloco-o sobre a ferida e prendo-o com ramos de trepadeira à volta do corpo. Obrigamos o Biti a beber um pouco de água e depois arrastamo-lo para a sombra, na orla da selva. Penso que é tudo o que podemos fazer, concluo. Está ótimo. Tem jeito para curar as pessoas, comenta ele. Está-te no sangue? Não, contesto, abanando a cabeça. Eu herdei o sangue do meu pai, daquele que acelera numa caçada, não numa epidemia. Vou tratar da Wairas. Levo uma mão cheia de musgo para usar como esponja e junto-me à Wairas no baixio. Ela não resiste quando lhe tiro a roupa e esfrego o sangue da pele. Contudo, tem os olhos dilatados de medo. E quando lhe falo, ela não responde, senão para dizer com uma urgência cada vez maior: tic-tac. Parece de facto estar a tentar dizer-me alguma coisa. Mas sem o Biti para concluir os pensamentos dela, não a percebo. Sim, tic-tac, tic-tac, repito. Isso parece acalmá-la um pouco. Lavo-lhe o fato macaco, até não restar qualquer vestígio de sangue, e ajudo-a a vesti-lo de novo. Não está estragado como os nossos. Aperto-lhe também o cinto, que parece estar em boas condições. Depois prendo a sua roupa interior, juntamente com a do Biti, debaixo de umas pedras e deixo-as de molho. Quando acabo de enxaguar o fato macaco do Biti, já a Joana, reluzente e limpa, e o Finnick, de crostas a cair, se juntaram a nós. Durante algum tempo, a Joana apenas bebe água e empanturra-se de moluscos, enquanto eu tento que a Wairas coma alguma coisa. O Finnick conta-lhe do nevoeiro e dos macacos, num tom neutro, quase frio, evitando o pormenor mais importante da história. Toda a gente se prontifica a ficar de guarda, enquanto os outros descansam. Mas no fim, sou eu e a Joana que ficamos de pé. Eu, porque estou efetivamente descansada. Ela, porque simplesmente se recusa a deitar-se. Sentamos as duas na praia, em silêncio, até os outros adormecerem. A Joana lança um olhar ao Finnick para ter a certeza. Depois, volta-se para mim. Como é que perderam a Mags? No nevoeiro. O Finnick tinha o Pita. Eu levei a Mags durante um tempo, mas depois já não conseguia levantá-la. O Finnick disse que não conseguia levar os dois. Então, ela deu-lhe um beijo e meteu-se de direito no veneno, conto. Ela era a mentora do Finnick, sabias? Pergunta a Joana acusadoramente. Não, não sabia, respondo. Era metade da família dele, acrescenta ela momentos depois, mas com menos veneno na voz. Olhamos para a água a bater levemente nas roupas interiores. Então, o que estavas a fazer com a Ampere e o Voltes? Pergunto. Já te disse se fui buscá-los para ti? O Haymitch disse que se fôssemos aliadas, eu tinha de os trazer para ti, responde a Joana. Foi o que lhe disseste, certo? Não, penso. Mas aceno com a cabeça em sinal de assentimento. Obrigada, aprecio o teu esforço. Espero que sim. Ela lança-me um olhar cheio de aversão, como se eu fosse o maior entrave da sua vida. Pergunto a mim mesma se será assim ter uma irmã mais velha que nos odeia. Tic-tac, ouço atrás de mim. Volto-me e vejo que a Iris rastejou para junto de nós. Tem os olhos fixos na selva. Ah, boa! Ela voltou. Pronto, vou dormir. Tu e a Ampere podem vigiar juntas. Barafusta a Joana. Levanta-se e vai deitar-se ao lado do Finnick. Tic-tac, murmura a Iris. Conduzo-a à minha frente e convenço-a a deitar-se, afagando-lhe o braço para a acalmar. Ela adormece, virando-se agitadamente, suspirando de vez em quando a sua palavra, tic-tac. Tic-tac, concordo baixinho. Está na hora de deitar. Tic-tac. Dorme. O sol sobe no céu, até se encontrar diretamente por cima de nós. Deve ser meio-dia, penso distraidamente. Não que isso tenha alguma importância. Do outro lado, da água, à direita, vejo o enorme clarão quando o relâmpago atinge a árvore e começa de novo a tempestade elétrica. Exatamente na mesma zona onde começou na noite passada. Alguém deve ter entrado no seu raio de ação, desencadeado o ataque. Fico algum tempo a observar os relâmpagos, tentando acalmar a Iris, embalada por uma espécie de paz, pelo batimento das pequenas ondas na praia. Penso na noite passada, no início dos relâmpagos, logo depois de o sino tocar, 12 toques. Tic-tac, repete a Iris, emergindo à consciência por um instante e depois voltando a submergir. 12 toques, ontem à noite, como se fosse meia-noite. Depois, os relâmpagos. O sol, por cima de nós, agora, como se fosse meio-dia. E os relâmpagos. Levanto-me lentamente e perscruto a arena. Os relâmpagos, além. No segmento seguinte, a chuva de sangue, onde a Joana, a Iris e o BT foram apanhados. Nós estaríamos no terceiro segmento, mesmo ao lado, quando surgiu o nevoeiro. E assim que este desapareceu, os macacos começaram a reunir-se no quarto segmento. Tic-tac. A minha cabeça vira-se de repente para o outro lado. Há 2 horas, por volta das 10, aquela onda surgiu da segunda secção à esquerda do local onde caem agora os relâmpagos. Ao meio-dia, à meia-noite, ao meio-dia. Tic-tac, repete a Iris a dormir. Quando cessam os relâmpagos e a chuva de sangue começa logo do lado direito, as palavras dela, de repente, fazem sentido. Ah, digo baixinho, tic-tac. Os meus olhos percorrem rapidamente o círculo da arena e percebo claramente que ela tem razão. Tic-tac, é um relógio.